onde você for, eu vou. Eu vou, eu vou. E é só me chamar que eu vou. Eu vou, eu vou. Eita, nós! Oh, meu amor, faz tanto tempo que eu nem me lembro mais da minha vida sem você. Eu decorei os seus defeitos e é tão perfeito gostar de tudo em você. Eu busquei um par de estrelas pra te dar, aprendi em pensamentos a voar. Tô entregue a você, que o mundo inteiro pode ver. Deixa rolar, e onde você for eu vou. Eu vou.